Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. As fraldas reutilizáveis são benéficas para o ambiente e também para a carteira dos pais. A ideia é defendida no âmbito do projeto Fraldinhas, da Quercus. Ao telefone temos hoje Carmen Lima, da Associação de Defesa do Ambiente, para responder às questões colocadas por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Ouvimos falar pela primeira vez do projeto Fraldinhas em novembro do ano passado, a propósito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. Em que é que consiste exatamente este projeto? Este projeto vem essencialmente numa campanha que a Quercus iniciou para promover as fraldas reutilizáveis. E no caso da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos surgiu uma proposta concreta de ação que nós chamámos o projeto Fraldinhas, que foi a possibilidade de se poder distribuir kits aos bebés que nasceram nessa semana para que os pais pudessem experimentar as fraldas e conhecê-las. Porque o que nós verificámos quando iniciámos esta campanha de promoção é que a maioria das pessoas desconhecia o que era fraldas reutilizáveis e normalmente associavam àquelas fraldas de pano antigas, as mais tradicionais. E, portanto, o objetivo era mesmo dar a conhecer o que são fraldas reutilizáveis. Sei que é um projeto desenvolvido por vários parceiros. Porquê é que sentiram necessidade de o desenvolver? Para já, porque sentimos necessidade de dar a conhecer as fraldas reutilizáveis. E depois, como as fraldas reutilizáveis acabam por ser o valor unitário mais caro que uma fralda descartável, precisávamos de um apoio da parte financeira. E por uma questão de estratégia, a política de prevenção de resíduos define que o primeiro patamar é a prevenção. E então achámos que seria um desafio propor às entidades que gerem os resíduos urbanos propor-lhes que apostassem também na prevenção, uma vez que normalmente eles apostam mais no segundo patamar, que é a reciclagem. E, portanto, foi muito esse desafio e foi um desafio que foi aceito e acabou por ser muito, muito positivo. E, ao fim e ao cabo, o que são fraldas reutilizáveis e que diferenças é que destacaria comparativamente às fraldas descartáveis? Neste momento, considerando o que existe atualmente fraldas reutilizáveis, face às fraldas descartáveis não há uma grande diferença. Portanto, não são complicadas como antigamente eram, que se tinha que dobrar e preparar e usar alfinete, que acabava por ser um risco, ou poderia ser um risco para os bebés. As fraldas reutilizáveis atuais são muito práticas. A grande diferença das fraldas descartáveis para as fraldas reutilizáveis é uma questão de preço e uma questão de resíduos, ou seja, as fraldas descartáveis são mais baratas à partida à cabeça, é como se nós fôssemos pagando as fraldas durante o tempo de vida em que o bebê usa fraldas, e as fraldas reutilizáveis nós temos que comprar tudo, o bolo completo, fazer um investimento inicial maior e depois vai-se deduzindo esse investimento. Por outro lado, a grande diferença é que a fralda reutilizável, depois de usada, é lavada e volta a ser usada novamente, e a descartável, cada vez que é usada, vai a seguir para o lixo. E onde é que as podemos encontrar à venda e, portanto, o preço médio? Atualmente já existe uma grande oferta de pontos de venda. A maior oferta é essencialmente na internet. Há muitas marcas que só vendem, inclusive, através da internet, mas nós já conseguimos encontrar em grande parte das farmácias, nas parafarmácias dos supermercados, em lojas de puricultura, e portanto já existe uma grande oferta de venda direta ao público. Em termos de preços, os preços variam muito dependendo do sistema de fralda que nós estamos a procurar, ou seja, existem dois grandes sistemas, que é o tudo em um, que é a fralda mais parecida com a descartável, que se coloca no bebê e se retira como se fosse exatamente uma descartável. A única diferença é que se coloca, como eu referi, que se coloca para o cesto da roupa e a descartável para o lixo. Portanto, essa acaba por ser um valor um bocadinho mais alto, mas que poderá rondar entre os 17 euros e os 24 euros, portanto, preço unitário. E depois existe um sistema, o 2 em 1, que é aquele mais parecido com o sistema que antigamente as nossas mães usavam, portanto, que é uma fralda interior de algodão, que depois é revestida por uma capa de plástico, que é assim, então, impermeável e que impede as fugas de urina. Neste caso, o interior e a fralda acabam por ter preços diferentes. O interior poderá ser entre os 11 e os 16 euros e a capa entre os 11 também e os 16 euros. A diferença é que se se optar por este sistema 2 em 1, não se precisa de tantas capas. Portanto, porque normalmente se o interior estiver sujo, a capa normalmente estará mais ou menos seca. E, portanto, precisa-se investir mais nos interiores e não tanto nos exteriores. Isto para se perceber, nós fizemos umas contas, porque isto assim em termos unitários é complicado nós percebermos o que é que isto representa em termos de investimento. Nós fizemos umas contas para uns kits à partida confortáveis, ou seja, confortáveis seriam kits de fraldas entre os 17 e os 24 fraldas, para que os pais não tivessem que andar sempre a lavar as fraldas para usar nos seus filhos. E, portanto, o que nós, em termos de investimento, o que nós verificamos é que os investimentos iniciais rondam entre os 250 e os 500 euros, dependendo do tipo de sistema que se escolher. Para saber mais pormenores sobre o projeto Fraldinhas, deve contactar a Quercus ou a Empresa Geral do Fomento. O Seixal Saudável termina hoje por aqui. Regressamos na próxima semana para explicar o que deve ser feito para aliviar o peso da mochila das crianças. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.